Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, nós vamos continuar nossa devocional hoje trabalhando com Esdras, capítulo 9. Esdras, capítulo 9. É o penúltimo capítulo do livro. A pastora, a semana passada, trabalhou e encerrou a primeira epístola de Pedro, e hoje eu me aproximo de concluir Esdras, tá bem? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu pedi oração ontem e quero continuar pedindo oração de todos os irmãos. Há pequenos grupos que nos acompanham. E há igrejas onde pastoreamos, há muitas pessoas arroladas nesse grupo de WhatsApp. E então eu peço a vocês, continuem orando pela Suzy. Suzy é minha irmã e ela precisa muito de oração nesse momento. Eu não tive mais informação, mas eu sei que hoje meu irmão, minha cunhada iam até o hospital e certamente em breve nós teremos novas informações. Mas enquanto isso, eu peço encarecidamente oração pela vida dela, porque ela precisa muito nesse momento, tá bem? Louvado seja Deus, vamos ler Esdras, capítulo 9, penúltimo capítulo do livro. E, simultaneamente, nono capítulo de Esdras, pode ser o décimo capítulo, e, simultaneamente, a pastora pode entrar com a segunda epístola de Pedro. Na verdade, ela já entrou, mas pode dar sequência a esse capítulo. Vamos ler Esdras a partir do versículo 1. Aliás, antes disso, eu leio uma devocional, palavra devocional que nos foi enviada pelo irmão Everson. A graça, o fundamento da salvação, porque pela graça sois salvos. Efésios 2, 8. A graça de Deus é seu amor imerecido, endereçado a pecadores perdidos e arruinados. Deus amou-nos quando nós éramos fracos, ímpios e pecadores, e inimigos. Amou-nos não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Amou-nos não por causa das nossas virtudes, mas apesar das nossas mazelas. Amou-nos não porque éramos seus amigos, mas apesar de ser seus inimigos. Amou-nos e deu-nos seu Filho unigênito. Amou-nos e deu-nos tudo. Deu-se a si mesmo. Deu seu Filho único, deu não para ser servido, mas para servir, não para ser aplaudido entre os homens, mas morrer pelos pecadores. Esse amor incomparável, incompreensível, indescritível a pecadores indignos é a expressão mais profunda, mais eloquente de sua graça. Assim, não somos salvos pela obra que realizamos, mas para Deus, mas pela obra que Deus realizou por nós na cruz do Calvário. A cruz de Cristo é o palco onde refulge com todo o esplendor a graça de Deus. Aqui está a causa meritória da nossa redenção, o fundamento da nossa salvação. Ele nos desejou um bom dia e bênção da parte de Deus. Eu desejo a você uma boa noite, amanhã um bom dia, todos os dias da sua vida, e bênção da parte do Senhor. Leamos agora Esdras, capítulo 9. Passados todos esses acontecimentos, os príncipes e capitães do povo vieram falar comigo, dizendo: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não estão conseguindo se manter separados dos povos vizinhos e de suas práticas pagãs e abomináveis, como a dos cananeus, hititas, ferezeus, jebuseus, amanonitas, moabitas, egípcios e amorreus. Porquanto eles e seus filhos se casaram com as filhas desse povo e nelas depositaram a semente sagrada. Isso é a mesclagem da linhagem santa com tradição pagã desses povos. Ou seja, irmãos, a mistura entre o povo de Israel e outros povos. E pior, nossos líderes, oficiais e magistrados foram os primeiros a cometer essa infidelidade e transgressão. Eu faço só um comentário rápido, dizendo a você: nós somos completamente contrários à xenofobia, ao preconceito que ocorre ao longo dos milênios até hoje. Preconceito contra um outro povo, uma outra raça, uma outra língua e uma outra nação. Somos contrários a essa xenofobia que acontece até hoje. Mas o caso aqui é diferente. É claro que está presente também um pouco de xenofobia, mas é que, na verdade, para o povo de Israel, era muito importante que, nesse momento histórico, eles mantivessem a fidelidade ao Deus de Israel, e todas as nações ao redor queriam o fim de Israel e queriam a declaração do fim da adoração ao Deus de Israel. Repito, é uma postura contra o povo e contra Deus. Então, nesse caso, nós entendemos o porquê está presente isso no texto bíblico. O jejum, irmãos, era considerado pelos escribas uma maneira de se colocar humilde e atentamente. Os súditos da nação, chamados à santidade, constituem a linhagem santa e não podem se misturar aos sistemas e culturas e costumes paganizados. Perceba, a questão é se tornar pagão como outros povos. A descendência espiritual de Arão haverá de sempre confirmar em suas atitudes e estilo de vida a fé total e sincera que depositam na pessoa de Yahvé, o seu Elohim, Deus. Um estudo sobre as orações narradas da Bíblia é de muita ajuda, especialmente aos que têm o dever de liderar outras pessoas. Fica aí o desafio para os líderes. As grandes transgressões nacionais começam sempre com os líderes do povo. Atenção, porque o pastor se corrompendo, o rebanho acaba se corrompendo também. Por isso foi tão importante Esdras e Neemias darem seus exemplos como verdadeiros homens de Deus. A humildade e a contrição de Esdras, ainda que inocente desses pecados, mas identificando-se com a atitude geral do povo, revelam a responsabilidade e a real solidariedade do intercessor que procura o arrependimento sincero dos pecadores e o favor de Deus. Esdras compreendeu que o exílio foi o castigo de Deus por causa da incredulidade e do paganismo demonstrado pelo povo durante muito tempo no passado, e que igual idolatria poderia trazer iguais punições. Aliás, isso aconteceu posteriormente no meio do povo de Israel. Fechando mais um parêntese, vamos ler o versículo 2. Porquanto eles e seus filhos se casaram com as filhas desses povos, olha o que eu comentei, e nelas depositaram semente sagrada, isto é, mesclaram a linhagem santa com a tradição pagã. Isso é uma coisa que não poderia acontecer. E pior, nossos líderes e oficiais e magistrados foram os primeiros a cometer essa infidelidade e transgressão. Inadmissível que os líderes tomassem essa atitude, porque o povo ia acompanhar a atitude deles. E até hoje, o líder é capaz de influenciar de tal maneira que o povo acaba seguindo. Versículo 3. Assim que ouvi esse relato, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então se juntaram ao meu redor todos os que amavam e temiam a palavra do Deus de Israel por causa do erro abominável cometido por grande parte dos exilados que haviam retornado. Contudo, eu permaneci sentado, horrorizado e atônito até chegar a hora do sacrifício ao pôr do sol. Assim que chegou o momento do sacrifício vespertino, levantei-me do meu abatimento e com a túnica e o manto rasgados em sinal de revolta e humilhação, coloquei-me de joelhos, estendi as mãos a Yahvé, o Senhor meu Deus. E orei, ó meu Deus, estou por demais aterrado, indignado, envergonhado, para erguer o meu rosto em tua direção. Meu Deus, porquanto os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde a época dos nossos antepassados até hoje, estamos sobre grande peso de culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis, inclusive os nossos sacerdotes, nas mãos dos poderosos pagãos de outras terras, e sujeitos à espada, à escravidão, aos açoites, à extorsão, à ignomínia, como se pode observar nesses dias. Agora, por breve momento, nos manifestou mais uma vez o poder da graça de Yahvé, nosso Deus, para salvar um remanescente e conceder-nos um lugar seguro em teu santuário. Dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nosso cativeiro. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco. Diante dos reis da Pérsia, ele nos outorgou uma nova vida a fim de reconstruirmos a casa do nosso Deus e reformarmos as ruínas do antigo templo, e nos deu muralhas de proteção em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos diante desses fatos horríveis ocorridos devido ao nosso afastamento dos teus mandamentos, os quais ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, afirmando: a terra que adentrais para tomar posse é terra contaminada pelas práticas religiosas pagãs e repugnantes dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção influenciaram e perverteram toda essa terra, de uma extremidade à outra. Por essa razão, não dareis aos vossos filhos, a seus filhos, e jamais procurareis a paz. Perdão, por essa razão não dareis às vossas filhas, a seus filhos. Entendendo bem, não darei as vossas filhas, filhas de Israel, aos filhos dos pagãos, né? Por essa razão não dareis as vossas filhas a seus filhos, e jamais procurareis a paz e o bom senso desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra e a deixais por herança a vossos filhos para sempre. Louvado seja Deus. Versículo 13. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossos erros, obra má e da nossa pesada culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos. Considerando a abominação dos nossos pecados e ainda nos permitiste esse remanescente. Faço aqui a relação desse versículo com a devocional que recebemos. É pela graça, irmãos, que somos salvos, somos justificados, somos santificados. Não é pelo nosso mérito, porque diante do Senhor temos uma pesada culpa, mas o Senhor se voltou para nós e não nos concedeu o castigo que poderíamos receber, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus, o Senhor. Versículo 14. Como então poderíamos desobedecer outra vez a tua palavra e os teus mandamentos e celebrar a aliança? Como ia dizendo, irmãos e irmãs, eu vou ler novamente o versículo 13, 14 e 15. Depois de tudo o que nos aconteceu por causa de nossos erros, obra má e da nossa pesada culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecemos, considerado a abominação dos nossos pecados e ainda nos permitiste esse remanescente. Como então poderíamos desobedecer outra vez a tua palavra e os teus mandamentos e celebrar alianças e matrimônios com pessoas que praticam todo tipo de paganismo? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que não destruirias completamente, que nos destruirias completamente, perdão, e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Yahvé, Senhor Deus de Israel, tu és justo, mas em tua misericórdia nos deixaste escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados, não temos o direito de ficar na tua presença. Só temos o direito de ficar na presença do Senhor, irmãos e irmãs, pela graça. Pela graça. A graça preveniente. Deixa eu explicar isso para você. Como nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós não teríamos condição nem... Estávamos mortos, então não teríamos condição de dizer sim para Deus, porque defunto não diz sim, e nem negar a Deus. Estávamos mortos por causa do nosso delito, nosso pecado. Ou seja, isso é uma graça prévia, preveniente. Mas a graça vai além disso. Ela justifica o nosso pecado. E ela vai além disso. Nós nos tornamos justificados pela fé e temos paz para com Deus. Mais do que isso, a graça é salvadora, porque sempre Deus salvou o seu povo e em Jesus Cristo nos liberou da salvação, da mesma maneira. Que bênção maravilhosa! E a santificação, a graça é santificadora. Somos santificados? Sim. Mas como somos santificados? Somos santificados pela graça. Então, na verdade, não é mérito nosso, é obra de Deus. E a única obra que nós temos que fazer é, depois de manifesta a graça preveniente, aí sim dizer que aceitamos ao Senhor. E não só dizer, mas viver como quem aceita ao Senhor, e aí prevenientemente somos agraciados de modo justificador, somos agraciados de modo salvador, somos agraciados de modo santificador, e um dia já somos, agora, já experimentamos agora a graça glorificadora, mas não por completo ainda. A obra ainda não está completa, porque só vai se completar na glória eterna, quando então vamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! E aí poderemos bendizer o nome do Senhor eternamente. Poderemos bendizer o nome do Senhor eternamente. E nada mais vai nos afastar disso. Não haverá dor, não haverá pecado, não haverá lágrima, não haverá castigo, não haverá nada disso. E ainda receberemos um novo corpo e receberemos um novo nome. Ou seja, a história começa de novo. E ela começa de novo a partir dessa maravilhosa graça. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Que Deus abençoe cada um de nós. E que Deus seja com cada um, tendo a certeza que a graça de Deus está operando em nossas vidas. E tendo a certeza que essa graça é suficientemente poderosa para nos livrar das influências do paganismo. Essa graça é uma bênção. Basta que você diga não verbalmente e vá além do aspecto verbal. Você tome uma decisão de seguir a Cristo e viva na busca da santidade bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão eterna com o Santo Espírito, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, que se espalha por toda a terra. A graça, o amor, a unção, o poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.